E aí, pessoal do blog O Real Hora, eu sou o Thiago Amorim, seu apresentador, e a gente vai falar aqui sobre nostalgia Harry Potter, um assunto que eu já queria começar sobre ele desde o primeiro episódio, mas por conta de vários motivos só ficou pro terceiro. E finalmente conseguimos trazer à tona nossas experiências, nossas histórias que tem a ver com Harry Potter, como conhecemos, como isso influenciou em nossas vidas e o que aprendemos de bom com isso. E eu sou o Rafael Silveira. Eu sou o Iago Feitosa. E hoje a gente tá aqui com um convidado. E aí, caras, eu sou o Renê Santos, dono do canal Expresso de Hogwarts no YouTube. Tem algum recado dos ouvintes? Algum feedback? Parece não. Que tá carregando aqui. Não, aí até que tem, pessoal. Não, ninguém ouve a gente, hein? Não, o ninguém Márcio, ouve a gente. O Márcio Vieira achou... Claro que sim. O Márcio Vieira achou que o Mercadinho Silva é muito OP. E tem muitos comentários de baixando, estou botando pra baixar, pra falar mal com propriedade, como foi o caso aqui desse fake, que eu sei que é fake. E tem uma pessoa que ela não conseguiu baixar, a gente até tava falando sobre isso. Thiago, fala aí. Esse cara não é fake não, eu tenho ele no Facebook. É o perfil dele mesmo que ele usa. O Todd Cogumelo, ele é de um... O nome do cara é Todd, cara, é claro que é fake. Não, esse não é o nome dele, é o apelido dele, mas ele usa isso como o oficial dele. É porque ele usa... Eu não identifiquei a foto dele. A foto dele é o quê? É o cara com o cachorro. Não, é um avatar que ele criou. É porque assim, ele tem um blog, que é o... Vou até fazer, aproveita pelo jabá dele aqui. Ele tem um blog que se chama HQ Fan, que é um blog com notícias sobre quadrinhos, né? Eles também tem um podcast. Eu conheço um dos administradores do HQ Fan. Aqui, agora... Um abraço pro Igor Montes, um amigão meu. Futuramente a gente pode convidar eles. Não, eu vou convidar. Ele já tá ouvindo, Eu convidei o Igor pra participar desse programa, mas a faculdade dele ia acabar, tipo, agora. Uhum. Ele volta pra casa pois agora. Pois é, o Todd ele é um dos fundadores do blog, do HQ Fan, e desde que ele começou o projeto dele, o HQ Fan Beta, ele usa o codinome dele, né, que é o Todd Cogumelo, que é o personagem dele do blog, como se fosse ele mesmo no Facebook. Esse aí é o avatar dele. Então deixa eu corrigir aqui. O Todd falou que ia baixar pra falar mal com propriedade aqui do podcast. Acho muito válido. Então, se é assim, eu vou falar que eu prefiro o Nescau, tá bom? Agora eu também. Eu prefiro o Todd. Esses comentários que eu tô lendo aqui são referentes ao último episódio que a gente fez sobre quadrinhos de ontem e hoje, uma reflexão sobre a influência que eles têm na sociedade, e vocês podem ver aí no blog Um Real Uma Hora. E também teve uma pessoa que não conseguiu baixar, que a gente descobriu que o blog na versão mobile não tá fazendo o download direto, então a gente vai corrigir isso para essa edição ainda. E o feed também, que ele não tá baixando o arquivo direto pelo leitor de feed, pelo menos no meu. São a gente vai corrigir. De início de carreira, a gente vai corrigir isso. A gente vai corrigir. E sim, tem mais um recadinho do Mercadinho Silva, indicando que... Não! Mas agora é 20% de desconto! O gerente tá maluco! Ô, macho, quanto que custa? A hora... Um Real a Hora com Thiago Amorim, Rafael Silveira e Iago Feitosa, começando agora. Como a gente conheceu os livros, ou a Harry Potter em si, porque tem gente que conheceu os filmes primeiro que os livros. Eu conheci mais ou menos na mesma época. O filme, quando saiu, quando eu vi na televisão, aí eu li o livro. Gostei muito e esperei sair em VHS pra poder assistir, porque na minha cidade não tinha cinema. Te entendo, cara. Era desse jeito. Cara, tipo, quando eu conheci os filmes, né, tipo, foi... É porque, assim, já tava no terceiro filme, aí, tipo, eu não... Assim, eu nunca tinha parado pra assistir, né, o primeiro filme do Harry Potter. Aí, tipo, eu tava assistindo, acho que era RedeTV, tava naquele programa da Sônia Abrão, e... Não, RedeTV não, no SBT. Aí eles estavam passando várias reportagens sobre o Prisioneiro de Azkaban. Aí eu achei um filme interessante, aí eu peguei o primeiro filme, dei uma olhada e gostei. Aí um dia eu tava em Teresina, na casa do meu primo, ele tava lendo o primeiro livro, né? Aí eu peguei pra dar uma lida rápida e acabei que eu li metade do livro, assim, no mesmo dia. É bem curtinho também, né? É, bem pequeno. Então, esse livro eu nunca mais peguei ele, aí... Por causa disso eu fiquei naquela, cara, eu tenho que acabar de ler esse livro. Aí eu quando eu morava lá, eu morava numa cidade pequena, né? Do interior. Aí, tipo, eu fui numa, um dia numa biblioteca pesquisar qualquer merda. Aí eu achei lá, no meio da livraria, do, dos livros, né? Um livro do, é, da Pedra Filosofal. Aí eu dei uma lida lá, eu concluí. Aí eu percebi que o filme tava muito parecido mesmo, achei bem legal. E vocês, como é que vocês conheceram filme e livro? Eu conheci antes de ter, acho que a ideia do primeiro filme, cara. É, tanto que eu costumo brincar que o pessoal mais novo, assim, que eu é fã de Harry Potter, mas eu sou um dos poucos que estava na idade mais ou menos certa de ler os livros. Quando eu li o primeiro, eu tinha 14 para 15 anos, por aí. Foi o quê? 99, 2000, não foi? Que lançou? Rafael é bem velho. Lançou em 97 no Brasil em 2001, só. Os livros, 2001. Então, 2001 eu já tinha 15 para 16. Então eu tava um pouco mais próximo daquela coisa. Eu não fui uma criança, quer dizer, afortunada de ter lido com 11 anos, que seria o correto, entendeu? Ah, seria show, seria perfeito. Encaixaria certinho, mas eu consegui acompanhar toda a linha de tempo certinho. E assim, eu li o primeiro livro emprestado, aconteceu também de ler de uma talhada só. Eu acho que eu peguei num dia, no outro dia, eu estudava de manhã na época, eu peguei o primeiro livro emprestado com um amigo. Aí eu cheguei em casa e comecei a ler de tarde. No outro dia de manhã eu devolvi o livro, porque eu já tinha lido. Aí depois que eu fui arrumar, eu reli de novo várias vezes, entendeu? O primeiro, o segundo. Só que assim, uma desvantagem de ter pego cada livro na época certa é que eu passei anos esperando entre um e outro, né? Daí isso é muito tenso, cara. Você não sabe como foi a saga pra eu conseguir ler o último livro, cara. Que do sexto pro sétimo demorou, mas demorou. O último livro foi lançado em 2007, né? Acho que eu só fui ler ele em 2010. Não, mas a Rowling demorou a escrever o último livro. E ele é curtinho, sim, não muito. Deveria ter... Não, ele não é curto não, peraí. Não, o último é grande. É grande. Não, é que o maior é o... O segundo maior. O maior é o quarto lá, né? Que é do torneio de quadribol, não é? Não, Ordem da Fênix. Sério? Ordem da Fênix é maior. Sério? É, sim. Ordem da Fênix, Ordem da Fênix eu li tão rapidinho, cara. Acho que porque eu me interessei mais pela história, e querendo ou não, o do quadribol lá foi maçante ficar lendo aquela parte do campeonato. E você, Renê, como que você conheceu o Harry Potter? Cara, minha história é meio que uma mescla do Rafael e acho que um pouco da do Iago, talvez, vamos ver aí. Eu conheci pelo livro de Câmara Secreta, minha mãe foi para São Paulo em janeiro de 2002 e comprou Câmara Secreta e trouxe pro meu irmão, na época eu tinha 7 anos. Não tinha chegado a fazer 8 anos ainda. Então ela comprou pra ele, só que ele não se interessou mesmo, nunca foi um cara de leitura. Aí ela comprou e ficou jogado lá. Aí um dia eu peguei pra ver, porra, tinha 7 anos, era muito criança, mas eu peguei pra ver e achei legal, assim. Aí eu comprei o livro do meu irmão por R$5, porque ele não queria me dar, ele apenas me vendeu. Daí comprei e comecei a ler. Comecei a ler e tal, mas eu sempre ia, tipo, até pra 80 e... assim, tá ligado? Porque eu era muito criança, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Aí eu ia até a página 80, desistia, ia até a página 100, desistia. Até que um dia eu finalmente consegui terminar. E daí eu fui descobrir que existiam os filmes só depois que eu terminei de ler o Câmara Secreta. Daí, na época que eu terminei de ler o Câmara Secreta, já tinha filme de Pedra Filosofal e de Câmara Secreta também, né? Daí, quando eu vi o filme de Câmara Secreta, eu não entendia, tá ligado? Porque eu achava que o livro era baseado no filme. Eu não achava que era o contrário. Porque ninguém chegou pra mim e falou, ó, o filme é baseado no livro, sabe? Sei, sei. Daí, foi basicamente isso. Eu ficava muito, what the fuck, por que que no livro isso é mais detalhado e no filme é tão rápido assim? Mas tá, daí depois que eu terminei de ler o Câmara Secreta, eu ganhei o Pedra Filosofal e Prisioneiro de Azkaban da minha mãe. Isso eu tinha 8 anos, foi no meu aniversário de 9 anos, se não me engano. No meu aniversário de 9 anos eu ganhei os dois. E para uma criança de 9 anos, eu considero isso um feito muito bom, que eu terminei de ler o Pedra Filosofal em 9 dias. Porra, o meu sobrinho tem 9 anos, ele nunca conseguiu sair da página 80, sabe? E eu terminei de ler em 9 dias, eu acho um feito bem legal. E daí depois foi isso, acho que foi a partir de Cálice de Fogo. A partir de Cálice de Fogo eu comecei a acompanhar os lançamentos dos livros, e Prisioneiro de Azkaban foi o primeiro que eu vi no cinema. E depois de Prisioneiro de Azkaban eu acompanhei tudo assim, e é por isso que eu digo que história meio parecida com a do Rafael, porque eu também tive que ficar esperando o lançamento, após o lançamento, tanto dos livros quanto dos filmes. E na época a internet era uma parada complicada, pelo menos para mim, não era muito do meu costume mexer na internet. Era para todo mundo, cara. Então, as minhas fontes de informações eram a revista Recreio, que eu era assinante. É, pois é. Que eu era assinante na época da revista Recreio, e tinha muita matéria de Harry Potter, tanto dos lançamentos dos livros quanto dos filmes e tal. E foi basicamente isso. Quando a série cinematográfica acabou em 2011, foi, tipo, muito triste para mim. E é isso aí, tô aí até hoje. Quando chegaram os livros novos lá na biblioteca da minha escola, cara, tipo, eu não lembro quantos anos eu tinha mais ou menos, mas eu peguei o gosto pela literatura ali. Eu lendo os livros meio whatever, sei lá, não era tão bom assim, tão bons assim. E Harry Potter tava no meio deles e, cara, foi uma experiência bem diferente. Eu era meio novo, ainda não conhecia algumas palavras, até ficava meio perdido, mas sempre ficava perguntando pra minha mãe o que significava cada palavra que eu tava lendo. E só que depois de Harry Potter, cara, eu já fui logo pro mais complicado de entender, que foi Senhor dos Anéis. Imagina criança lendo Senhor dos Anéis. Coitada da criança. Nossa. Eu li com 11 anos, cara. Não, o foda é que, Aí, tipo, cara. muita gente. E eu tinha 11 anos em o quê? 97, 96? Quando li Senhor dos Anéis, cara. E foi no mesmo ano que eu li Harry Potter. Já conheci tudo no mesmo ano. E, cara, meu gosto por literatura a partir daí. Eu comecei a ler de tudo. Né? As palavras que não me interessavam muito, eu tava lendo só por esse hábito de ler. Então, eu agradeço muito o Harry Potter por ter começado isso. Sempre tem alguma coisa que a gente quer ler mais, ver mais quando acaba alguma saga, alguma história. E Harry Potter não é diferente. Tem algumas coisas que eu senti falta de uma exploração maior, tipo a parada dos marotos. Se bem que nos livros, ela falou muitas, muitas histórias sobre eles no terceiro livro, mas eu queria realmente uma história só sobre eles, porque eles são muito interessantes como personagens. Sim, legal. Não sei Eu se esse sempre ficava sentimento é imaginando só contigo. como seriam as histórias, né? Dariam ótimos filmes, bem divertidos, na verdade. Uma coisa também que eles poderiam fazer também, sei lá, eles poderiam contar alguma história sobre quadribol também. Tem muitos personagens famosos da quadribol que eles poderiam simplesmente fazer uma história. Mas Fazer um filme você. de esporte, tá ligado? Então, cara, se esse filme dos Animais Fantásticos der certo, vai ser uma trilogia, então se essa trilogia der certo, a gente pode esperar o universo expandido de Harry Potter pro cinema facilmente. Sim. Eu também acho isso. E Mas. tipo, eu não sei se vocês viram, mas logo em seguida que foi anunciado que Animais Fantásticos e Onde Habitam ia virar um filme e tal, rolou uma notícia de que a Warner tinha adquirido os direitos autorais também de dois livros da série, que é o Quadribol Através dos Séculos e os Contos de Vidobardo. Olha Então, só, tipo, sabia dessa não. com certeza, tipo, nessa trilogia de Animais Fantásticos vai ter alguma coisa remetendo aos dois livros, porque senão eles não Ah, comprariam o direito, sabe? sei. Ó, Dependendo. na expectativa da gente ter uns easter eggs lá de algum subplot da história que possa ser usado É, exatamente. futuramente. E outra coisa também, quando eles compram direitos assim, Espera, vou concluir rapidão. eles podem ter comprado direitos simplesmente para ninguém mais fazer nada disso, entendeu? Isso é uma grande possibilidade também. É, um lado também. Tem uma outra coisa que o Thiago já falou comigo algumas vezes, né? Que é que eles poderiam tentar contar a história lá da Grande Guerra Bruxa lá, que teve. Que tinha o Gerardo Grindelwald como grande mago das Nossa, cara, trevas. essa história seria muito foda se O fizesse Thiago um já comentou filme. isso comigo e seria muito bom mesmo, cara. Dava, sei lá, dava pra fazer vários filmes, dava pra Warner lucrar, encher um pouco de dinheiro com isso aí. O Grindelwald, cara, foi um cara que eu considero muito mais foda que o Voldemort, porque ele não era um abestado que só queria poder pelo poder. Ele realmente não tinha medo de encarar o mundo. Mundo trouxa. Como é que eu posso explicar isso direito? O Voldemort, ele teve que praticamente moldar o corpo dele de várias formas para conseguir o poder. O Grindelwald não, foi uma coisa mais de influência. Ele conseguiu. Ele não precisava usar a força para a galera ir pro lado dele. Quando ele fala, ele parece ter uma aura, cara, que eu não sei explicar direito, de líder, cara. De Lorde das Trevas, que Voldemort nunca teve isso. Ele sempre teve que apelar para alguma coisa para a galera seguir ele. Ele dominava pelo medo, com chantagem, né? Sim. Ó, uma coisa legal, tipo, se eles resolvessem fazer um filme da história dele, né? Da Guerra Bruxa lá, dava pra atrair muita gente de fora da galera que curte Harry Potter. Porque, por exemplo, se eles fossem focar, por exemplo, no romance do Dumbledore e do Gerard Grindelwald, eles iam atrair o público GLS, tá ligado? Tipo o que aconteceu com Legend of Korra, lá do Avatar, continuação de Avatar. Muita gente começou a assistir Legend of Korra por causa do suposto namoro entre ela e a Sammy. Não é suposto, não, é assim, cara. Não, eu tô ligado, eu falei isso É, só. no Eu sei final, que é, todo mundo sabe que é. todo mundo sabe que é. Ah, os E criadores falaram isso. não sei se vocês estão ligados, mas existem várias teorias aí de que o Grindelwald foi, tipo, muito baseado pela JK no Hitler. Faz sentido, faz E sentido. tem várias Sim. coisas Várias referências, no caso. exatamente, referências mesmo. Até porque a Guerra Bruxa terminou no mesmo dia que terminou a Guerra dos Trouxas. Sim. É, tipo, tem muita relação. Muita relação, muito relacionado. E seria foda como isso, como o Grindelwald poderia talvez influenciar o Hitler. Será que Hitler é só um cara que tá sendo controlado pelo Grindelwald? Nossa, ia ser Seria louco, hein? Tipo, Maldição massa. Impérios. Sim, o Caralho. Hitler era um bruxo, sei lá, não sei, cara, tem tanta coisa. Ou o Hitler tava sendo pau mandado, né? Imagina um bruxo poderoso falando com você pra você fazer as coisas, tá ligado? Sim, porque a gente que lê o livro, o pessoal que vê o filme não sabe, mas o primeiro-ministro da Inglaterra, ele sabe da existência dos bruxos. Sim, Eles têm os governos têm relações. eles têm um acordo, né? De um não interferir no mundo do outro, né? É Exatamente. justamente Quando por igual isso dessa que só os quando bruxos se tipo escondem. Não se escondem, né? Eles vivem a vida Esconder, não, deles. eles querem se deixar em paz, porque rolou muita perseguição antigamente, eles não querem Ah, esse tipo de problema para eles. a Rowling, ela colocou isso muito bem, que ela conseguiu trazer isso que a gente tem de história, que é a história de queimarem bruxos, coisas assim, para o mundo do livro dela e sem. E tipo, é justamente isso também que faz o pessoal do mal ter raiva dos trouxas, entendeu? Essa tanta perseguição que teve contra os bruxos. Sendo que os bruxos são mais poderosos, eles poderiam acabar com os humanos rapidinho. Que era o desejo do Grindelwald. E O o Grindelwald Voldemort. queria propor, tipo, tanto é que ele tenta levar o Dumbledore pra esse lado, né, velho? Tanto é que o lema dele é para o bem maior, for the greater good, né? Que era, ele queria que os trouxas não existissem mais, que o mundo fosse dominado por bruxos. Isso E o aí. Voldemort só tacou pra frente essa ideia aí. Só Na que real, o a. Voldemort é um vilão, tipo, a história dele não é, ele não é um personagem tão bem construído assim, Olha. tipo, ele é um vilão porque ele quer ser, porque ele gosta de ser do mal, tá ligado? Ele não tem um ideal por trás assim, tipo, quero dominar o mundo. Não, ele só quer viver para sempre e matar pessoas que interfiram isso, sabe? Ele sofreu muito bullying na criança, quando era criança, coitado. Mas então, eu acho, eu pessoalmente, eu vejo muito mais relação do Voldemort com o Hitler do que o Grindelwald. Inclusive, pelo Hitler ter toda aquela perseguição contra judeus, e diz que o pai de Hitler era judeu também, não era? O Voldemort tinha essa também, ele não gostava de trouxa, mas ele era Sim. meio É, o trouxa pai dele era. também. É, exatamente. Realmente ele era meio Ele é trouxa. bem parecido mesmo com o Hitler. Entendeu? Agora que tu falou. Eu Ah, já acho mas é mais aquele parecido com o negócio. Voldemort. Ele já tinha um Lorde das Trevas antes do Voldemort. Voldemort não foi o primeiro Lorde das Sim, Trevas. ele meio que se baseou por ele, entendeu? Tipo, Exatamente. ele é Do um sangue puro sucessor. já tinha. Ele é um sucessor. Exatamente. Eu acho que mostra isso. Quando mostra o flashback do Voldemort, mostra ele lendo a história e ele começando a admirar o. Ai, caramba, eu sempre esqueço a pronúncia do nome dele. Grindelwald. Isso, Grindelwald. Grindelwald. Ele, se eu não me engano, no flashback mostra o Voldemort, aluno de Hogwarts, estudando história e comentando ele foi um vilão, mas ele é uma pessoa admirável, entendeu? Pelo que ele conseguiu fazer. Eu acho, cara, mas minha memória é uma merda. Se eu lembro, deve estar lá, eu não inventei, entendeu? Uma coisa boa se fizesse essa adaptação, porque seria Segunda Guerra, cara. Segunda Guerra sempre é assunto interessante para filme. Imagina a Segunda Guerra com magia, mano. Seria da hora. Eu gostaria muito Fala. de ver mais da vida do Dumbledore. Só que não necessariamente ele como aluno, por exemplo, mas talvez Não, então, ele. se Sim. eles fizessem esse filme do Grindelwald, eles poderiam explorar essa parte aí, tá ligado? É, Mas entraria nisso. porque o Dumbledore, antes de ir para a área da educação, digamos assim, ele fazia o quê? Não lembro. Tô lembrando, Thiago. Não, ele foi aluno, depois Ele foi ele. Auror, não foi? Não. Não. Ele simplesmente caçava relíquias da morte, mas eu acho que ele não tinha um trabalho, sabe, Não, remunerado. peraí. Ele caçava relíquias da morte. Já foi... É, o Dumbledore e o Grindelwald foram, tipo, os dois caras que mais caçaram relíquias da morte no mundo bruxo, assim. Ah, eu lembro dessa passagem do livro, quando o Dumbledore terminou o ensino dele, ele passou um tempo se aventurando aí pelo mundo pra conhecer e tal. Exatamente. E depois e daí ele foi na época que ele conheceu o Grindelwald. Daí eles viraram amigos, quiseram, tipo, desbravar o mundo juntos, aí Dumbledore se apaixonou por ele, mas isso é uma coisa que a gente descobre depois. Charles Xavier e Magneto, né? É, não, eles tinham os mesmos objetivos, né? Que era conseguir as relíquias da morte, adquirir a imortalidade, essas coisas, a dominação do bruxo sobre o bruxo, trouxas e tal. Só que aí o Dumbledore viu que o Grindelwald tá indo pro lado mais evil. Ele percebeu que ele tá aqui, senão não era certo, né? Eu acho que ele. O que mudou era a motivação de cada um pra querer as relíquias. Sim, sim, isso. Eram parecidos, mas tinha as paradas ali que o Dumbledore não aceitava. Mas essa parte eu gostaria muito de ver. A vida do Dumbledore sem ser essa linha. Talvez sem ser essa linha principal que a gente esteja acostumado, entendeu? É, porque a gente só vê ele aparecendo como um cara que fica dando conselhos e tal. Nos filmes do Harry Potter. A gente tem que. Se fizesse um filme dele com o Grindelwald, a gente ia ver ele. O foco principal nele, tá ligado? Sim. Diferente. Seria muito mais interessante. E outra coisa que, assim, ele sempre se mostrou como ele foi muito inspirado em Merlin, né? Aquele mago sábio, que sempre sabe o que tá acontecendo e tudo. Eu queria ver ele novo, cometendo burrada, quebrando a cara, pra adquirir a sabedoria, entendeu? Isso que Se bem que ele era genial desde de sempre. Ele sempre foi um aluno exemplar. Não, mas a genialidade não tem a ver com a sabedoria, entendeu? Ah, sim. Ele é um mago genial. Mas o. Ele já era um mago acima da média na época dele, então. Mas tu tá falando dele inexperiente. É, o primeiro erro dele foi confiar no Grindelwald. Então já tira daí. E talvez um pouco mais a relação com o irmão dele, que tem o Barry Hogsmeade, entendeu? Isso. Só isso. Na real, toda a relação familiar com o Dumbledore foi muito conturbada, né? Tanto é que quando a JK já, tipo, admitiu isso, e quando o Dumbledore olha no espelho de Orgins, ele vê a família dele, similar ao Harrison. Que ele, tipo, basicamente ocasionou a morte da irmã dele, muita treta de fora, assim. A irmã dele, ela tinha uma deficiência, uma coisa assim, não era? Não, ela era um aborto. Ela não, só não tinha magia? Que eu me lembro, sim. Cara, eu acho que não. Eu tô pesquisando aqui agora, mas eu acho que não. Ela só realmente demorou muito pra demonstrar seus poderes, assim. Mas ela não era aborto, não. Não? O que eu lembro é que ela não... A mãe dela tinha... A mãe dela tinha vergonha dela, mantinha ela escondida. Não sei se vocês lembram, mas o pai do Dumbledore é preso porque ele ataca três trouxas. Porque os três trouxas estavam acaçoando, no caso da irmã do Dumbledore, porque viram ela fazendo magia quando ela era criança. Daí o pai do Dumbledore ataca esses três trouxas e daí ele é preso, vai pra Azkaban e tudo mais. E daí, como agora, tipo, as pessoas meio que sabiam que ela era meio estranha, a mãe dela começou a esconder ela. E ela ficou meio abalada, assim, também. Ah, sim. Faz sentido, né? Acho que eu... não é aborto mesmo, não. É porque, tipo, é muito complicado quando uma coisa só tem no livro e não tem, tipo, menção nenhuma no filme. Porque, querendo ou não, pelo filme ser audiovisual, tu acaba, tipo, a informação certa na tua cabeça é a informação do filme, sabe? Mas quando é diferente no livro, é muito difícil lembrar. É, assim. É mais fácil a gente lembrar do filme mesmo. Sim. E isso é muito ruim no caso de Harry Potter, porque, tipo, a história original é o livro, porra, foda-se o filme. Então, incomoda. O filme é só pra gente encher os olhos. É só isso mesmo. só pra ficar olhando a Emma. Alguém quer completar alguma coisa aí? Eu quero completar. Olhando a Emma Watson, não a Emma Avita. Pois então... Não, sim, eu só tenho pra falar que, tipo, ela não pensava nas coisas superficiais, assim, sabe? Ela pensava, tipo, muito a fundo das histórias que ela criava. Então, sei lá, se ela quisesse inventar um filme sobre... Vamos supor que ela quisesse escrever um roteiro sobre... Vida de elfo doméstico. Aí ia ser um roteiro muito legal sobre vida de elfo doméstico, sabe? Pelo menos na minha cabeça, assim. Porque tem muita coisa a ser explorada. Ou alguma história no mesmo universo mostrando a continuação do movimento que a Hermione começou, entendeu? É, também isso. Tipo, mostrando o movimento de libertação dos elfos crescendo. Talvez daria até pra fazer uma continuação, fora a história do Voldemort, entendeu? Por exemplo, mostrar a Hermione lutando por isso, depois da derrota, depois do último ano na escola, entendeu? Sim, até porque quando a Hermione termina Hogwarts, ela vai trabalhar no Ministério e ela trabalha numa seção que, tipo, defende, assim, criaturas... É, defende abaixo, o... de defende os seres mágicos e os... Ai, gente. Mestiços e nascidos. Isso. É tipo a nossa comissão dos direitos humanos. É mais ou menos isso mesmo. A Hermione é tipo o Feliciano, então. Não. Não, é o tipo Feliciano... tá o que a Emma tá, o Emma Watch tá fazendo na ONU, tá ligado? Exatamente. Em relação aos feministas. O Feliciano é o Snape, pô. Não, pô, porque o Snape, no final das contas, ele era o herói. É, ele que era o herói. É, não, não herói vírgula. É, há divergências aí. Eu tenho esses problemas com o Snape também. É relação de amor e ódio. É. Pra mim é mais ódio, mas... Eu só sinto amor. Pra mim é muito mais ódio. Porque o Snape me fez passar muita raiva, cara. Não tem como apagar isso. Exatamente. Ele precisava ser pau no cu daquele nível, cara. Precisava. Não precisava, cara. Eu faria a mesma coisa. Porque tu é Sonserino, porra. O que fazia ele tratar mal o Harry Potter é que, assim, ao mesmo tempo que ele via os olhos recalque, da mãe... Rafael, recalque. Então, peraí, ao mesmo tempo que ele via a mãe dele lá, que ele amava pra caramba, ele via o Tiago também, que ele odiava, entendeu? É isso que fazia ele tratar mal. Né? Não, porque ele não tratava só mal o Harry, ele tratava todos os alunos mal do universo, menos os Sonserinos. Principalmente a Grifinória. Ele era muito cuzão com todo mundo. Cara, ele só tava influenciando ele da forma que... Tipo, tá ligado? Just Whiplash? Ele tava tratando ele como se fosse o cara lá da bateria, tá ligado? O JJ é o Snape. Ah, não tinha nada de incentivo nenhum, não. Era puro bullying. Era incentivo ali, pô. Incentivo. Não, aí... Isso é assédio moral, cara. Uma das últimas frases do Harry na série Harry Potter é... Ah, era o homem mais corajoso que eu já conhecia. Ah, vai tomar no cu, porra. O cara foi tratado mal a vida toda pelo cara e em 5 minutos depois que morre já vira um herói, tá ligado? É, exatamente. Quando ele descobre que o Snape era agente duplo, ele... Caralho, velho, tudo que ele passou pra disfarçar isso e não deixar... Eu não acho... ficar sabendo. Ele ficou com um peso na consciência de tanto que ele odiou o Snape. Eu não acho que foi uma retenção. Mas isso é um motivo pra achar... É, então, é exatamente isso. Eu acho que assim, ó, o Snape é o melhor, é o personagem mais bem construído da série Harry Potter, sem dúvidas alguma, assim. Pra mim, pelo menos. Então, é muito foda tu ver que ele realmente... Cara, ele enganou o Voldemort, tá ligado? E o Voldemort era, tipo, um dos maiores bruxos oclumentes da face da Terra. E o Snape conseguia mascarar essa dele ser agente duplo, no caso, né? Então é realmente muito foda, mas ainda não justifica o fato dele ser um pau no cu do caralho como professor, sabe? Só corrigindo um pouco aqui, o Voldemort, ele já foi até estado no livro que ele é um dos maiores legilimentes do universo. O Snape, isso, acho que o Snape é um grande oclumente porque ele conseguiu ocultar os pensamentos dele pro Voldemort. É bem isso, eu confundi mesmo. Mas ele aí sim, essa parada do amor e ódio, você odiar um personagem, é uma coisa parecida com o que a gente faz com o Joffrey de Game of Thrones. Só que ele só odeia esse cara aí. Com o Joffrey de Game of Thrones? Porque o Joffrey, cara, ele é um personagem que foi feito pra ser realmente odiado. Sim, e quem ama ele? Esse é um vilão. Realmente, esse cara aí... Não, ele é o vilão. Expecto Patronum! Só não entendi a relação, tipo, todo mundo odeia ele, alguém gosta dele, do Joffrey, no caso. Acho que alguém deve gostar, tipo, cara, esse cara... Não, sei lá. A relação de amor e ódio é o seguinte, o personagem é foda, o ator manda muito bem. O personagem no livro consegue passar o sentimento que é pra ser passado, de ódio, de... Meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Tem um nojo desse cara. E, tipo, você acha ruim, mas acha bom porque tem um personagem desse nível nesse livro. Vocês estão falando de personagem odiado, mas todo mundo tá esquecendo a pior, cara. Qual? A Umbridge. É. Ah, essa daí, sim. Essa é quase no nível do... Seria equivalente mesmo. Que o Joffrey é odiado no Game of Thrones, a Umbridge é no Harry Potter. E, inclusive... Mas só pra quem leu o livro. Não, e no filme também, não, cara. No filme também, ele é muito, cara, irritante. Eu assisti... Não, eu tô dizendo a Umbridge. Tipo, eu assisti Ordem da Fênix essa semana ainda. Cara, eu não consegui odiar a Umbridge. Porque no filme ela não é isso, tá ligado? Ela é, tipo, ela é meio... Cara, no livro, ela chegou a parar lá o quadribol e punir o Harry e os James lá. Exatamente. Cara, dá muito ódio ler isso, cara. No filme, o que irrita, aliás, no filme, faltou, acho que, tempo de cena dela. Porque no livro, o que faz irritar no livro é o recurso literário mesmo que ela fez, que todo capítulo ela se metia e atrapalhava alguma coisa, entendeu? Ela conseguia ser mais injusta. Não, e o livro todo, metade do livro é ela, cara, enchendo o saco e atrapalhando tudo. Sim, entendeu? Ela conseguia ser mais injusta que o Snape na hora de beneficiar ou punir a alguém. Uhum. Sim. E ela era tão irritante que até o Snape odiava ela. Sim! Por Snape odiar alguém, achar alguém irritante, cara. Essa pessoa deve ser o cão. Não, todos os professores odiavam ela, né? Eu lembro que tem uma parte do livro que, tipo, os gêmeos lançam um pântano lá numa dos corredores de Hogwarts e tal. E daí o Flitwick sabia como tirar aquele pântano, mas ele sempre chegava num lugar e falava: "Oh, que droga, esse pântano está aqui, vou por outro lugar", tá ligado? Mas ele sabia tirar aquilo ali. Até o Filch, mano. Não só isso. Não, o Filch gosta dela. O Filch era o único que gostava dela. É, o Filch era o único que falava dela. Que foi a melhor editora de Hogwarts. Eu ouvi aqui que tu falou Filch, Não, Flitwick. Ah, Flitwick. Ah, que ele era o professor de feitiço, ele sabia... É. Aí, gente, qual que é o nome da professora? Ai, caceta. Quem, cara? Minerva. McGonagall. Isso, ela mesmo. Que é ela. Não, e os grandes momentos do livro era quando a Minerva conseguia dar umas tiradas na Umbridge, entendeu? Que sim. E era bem, aquelas bem estratégicas, que é uma tirada que a Umbridge nem percebia que tinha sido tirada, mas não tinha como rebater. Quando a Umbridge fala que o Harry nunca iria se tornar um Auror, a Minerva, com aquela fúria da Harry, nem que seja a última coisa que eu faço, mas você vai se tornar Auror, porque eu não vou deixar essa retardada ficar com a razão. E o foda é que ele nem sabia o que ele queria ser ainda, mano. Quem que com 15 anos sabe o que ia ser da vida? Tá ligado? Ele respondeu a Auror. Não, ele no livro fala, ele respondeu a Auror porque, tipo, foi a primeira coisa que veio na cabeça. Sim, sim. Mas a Umbridge já cortou as asinhas dele. E aí já ele já ficou com raiva por isso. A Minerva também ficou com raiva por isso. Dela já querer podar o sonho do menino. Expecto Patronum! Eu não acho que o Vira-Tempo pode ser mais explorado. Eu acho que ele foi suficiente já, cara. Na minha cabeça, não. Porque, tipo, pra mim, ainda hoje, não faz sentido nenhum. Que, tipo, eu sei que isso é coisa do filme. No livro, eu tenho quase certeza que isso não existe. Mas... vou dar um exemplo que então existe tanto no livro quanto no filme. Tipo, como que o Harry, na primeira vez que ele vê ele mesmo soltando um patrono lá e tal, tipo, como que ele já tinha voltado no tempo aquela hora? Eu não consigo entender isso, sabe? Ah, não. Aí tu já entra no assunto do paradoxo. É assim. Isso aí, existem várias teorias de volta no tempo. O que ela usou é de que o tempo, ele é imutável. Mudar, que é assim, você não pode mudar. Ele só precisou voltar no tempo porque ele já tinha salvo ele mesmo. É um ciclo, entendeu? Mas, sim, entendi. Faz sentido, mas não faz ao mesmo tempo. É porque é um paradoxo. Pois é. Não dá, é uma coisa. Eu recomendo você assistir. Quem estiver ouvindo aqui, assistir um anime chamado Steins Gate, que fala muito de viagem do tempo. Explica. Tipo, a primeira vez que a pessoa viaja no tempo, por exemplo, essa do Harry, ele viu ele no futuro, não é? Essa é só uma das linhas do tempo. Pode ser que na primeira ele não tenha precisado. Não aconteceu isso. Exatamente. É justamente por isso ele voltou e criou essa nova. Não, não. Entendi. Na verdade, assim, é uma linha só já alterada pelo tempo. Sim, ela foi alterada, entendeu? Aí, tipo... porque na primeira ele morreria. Outro. Na primeira ele morreria pelos imitadores. Então mesmo. Ele não teria como voltar. Mas, enfim, não precisa se aprofundar muito. Essa linha do tempo, essa história do tempo imutável, é a mesma explorada no filme Os Doze Macacos, entendeu? Tô ligado. Ele pode tentar, mas ele não vai mudar nada, entendeu? E talvez ele que seja o causador daquilo ainda. Tem várias explicações pra o que isso pode acontecer. Uma, tipo, eu não acho que ele ia morrer, os dementadores... desmaiaram ele lá e ia matar o Sirius Black. Não, mas é que nem eu disse, é um ciclo que já tá fechado, entendeu? Quando mexe com o tempo, como ele voltou, não existia uma coisa que aconteceu antes e outra depois, entendeu? É complicado isso. Quanto mais você pensar, mais vai dar dor de cabeça. Tipo, o Dumbledore, quando eles estão lá na aula hospitalar e tal, o Dumbledore fala: se tudo der certo, mais de duas vidas inocentes podem ser salvas. Mas, então, isso meio que desconstrói um pouco esse pensamento. Porque, teoricamente, então, o Bicusso já tava salvo. Que na primeira vez que o... Mas, peraí, ele foi salvo? É por isso que eu disse que tem uma linha nesse Bicusso e o Sirius Black morreram. Pra ele poder falar isso. Exatamente. Só porque não faz sentido. Depois, na primeira cena lá, a gente vê o Carrasco cortando, teoricamente, a cabeça do Bicuço, que não dá pra ver o que, que ele corta. Aí na segunda cena, a gente vê que ele corta uma abóbora gigante. Então, teoricamente, na primeira cena, ele já cortou a abóbora gigante, sabe? Se tu for pensar nesse mesmo linha de raciocínio que o Rafael disse. O Dumbledore, ele pode ter falado, ele já sabia que não foi sacrificado, mas eles já precisavam voltar no tempo. O Dumbledore falou isso pra eles poderem voltar e salvar o que já tinha sido salvo. Pode ser. Não, ele falou, o Dumbledore já tinha planejado tudo, porque ele sempre tira o campo de visão do Bicuço, ele sempre fica de costas, ele tampa a janela, tudo acontece. Sim, sim. Ele já fez tudo planejado pra dar a chance do Harry salvar o Bicuço. O que aconteceu foi o seguinte, quando aconteceu, como ele falou antes daquela teoria, o Thiago, tipo, de que aconteceu alguma merda e ele teve que voltar agora, né, na segunda vez e corrigiu, o Dumbledore foi aquele personagem que percebeu a mudança na história e ele tinha que fazer com que aquilo continuasse, é por isso que ele chegou. Caralho, velho, essa parada do Dumbledore saber de tudo. Pode ser que ele que tenha conjurado o patrono de alguma forma? Sim, faz sentido isso. Mas aí, caralho, não seria um piado. E o Harry não, já mas, desde primeiro. Mas seria possível, porque a própria Minerva pode conjurar até 4, o Dumbledore. Mas eu acho que ela consegue. Mas eu acho que ela consegue conjurar até 4, tipo, 4 iguais, não 4 diferentes. Não consegue mudar não a forma, né? Mas o patrono é mutável. Mas tem uma coisa, tem uma não, coisa. Não, mas mudou só o do Snape, cara. No livro só mudou o do Snape. Tá. Não, tem uma coisa que vocês não pararam pra pensar sobre essa teoria. Talvez o momento que eles perceberam que ia dar merda não foi, tipo, o momento do patrono, por exemplo. Tipo, deu merda já bem no início, já na hora da primeira coisa, da primeira parte que foi mudada, da primeira. Naquela parte, por exemplo, do Bicuço, por exemplo, de salvar o Bicuço. Vai que eles não conseguiram salvar o Bicuço. Aí ele falou, aí o Dumbledore pensou, cara, tem que dar um jeito de ajudar esse pessoal. Aí depois que o Sirius Black foi levado, ele falou com o Harry, Harry, volta no tempo com a Hermione e salvem vocês mesmos. Quando isso aconteceu, criou a nova linha temporal, e nessa caralho, linha temporal, velho. Aconteceu mesmo. Que já tinha, eles salvaram ele, né, eles. Aí quando chegou no exato momento, o Dumbledore percebeu e teve que falar de novo pra eles, voltem no tempo e salvem vocês, entendeu? Mais nossa, ou menos isso. Cara, é muito. Quando a gente fala de viagem no tempo, já é uma coisa muito dada de cabeça. Não, nem perde tempo pensando, cara. Só aceita. Quando eu queria falar do vira-tempo, era porque muita gente criticava que ele era um deus ex machina, que é um recurso criado pela autora pra resolver uma situação que ela não sabe resolver, tá ligado? Não que eu concorde com isso. Não. Mano, tá longe disso, cara. Tá longe disso. Também não acho. Não foi uma gambiarra. Eu quero que vocês critiquem porque essas pessoas que eu quero. Não foi gambiarra, porque desde o começo já, ela já foi usando. Não foi gambiarra. É gambiarra de roteiro, pô. Não foi, porque ele fazia a Hermione sumir e aparecer do nada. Ela passou o livro todo, e isso faz parte da estrutura do roteiro. Ela passou o livro todo apresentando aquilo, então já era planejado desde o começo. Exatamente. Por mais que a gente não soubesse, a gente sabia que a Hermione escondia alguma coisa. E no final ela finalmente revela e daí tudo faz sentido. O problema também é que, tipo, ao mesmo tempo que é um problema, é uma coisa que foi legal ter acontecido. Esse vira-tempo só foi usado nesse filme, tipo, depois eles não usam mais. Ao mesmo tempo que. A crítica que eu li sobre isso é que foi usado nesse livro, no quarto livro ninguém fala em vira-tempo, no quinto mostra a sala lá dos vira-tempos e eles têm que ser destruídos, porque é uma coisa que pode resolver todos os problemas. Então, sim. Tem uma explicação, mas muita gente não liga pra esse fato, entendeu? Então, elucide-nos com sua palavra, Iago. Então, isso que eu quero falar, tipo, muita gente não vê essa parte do vira-tempo como algo legal, né, por causa disso, porque eles esquecem que no caso, porque por ele não ser usado, eles acabam vendo isso como um problema, né? Mas na verdade, justamente por isso, é que muita coisa aconteceu. Não ficou tão fácil de se resolver a treta entre o Dumbledore e a Ordem da Fênix, no caso. Se fosse por causa do vira-tempo, nem teria todos esses livros, teria tudo se resolvido em um livro só. Não, né? Isso. Verdade não, cara. Porque. Justamente a falta deles foi o que ajudou na. Tipo, não teria graça, tá ligado? Se eles tivessem virado tempo. E fora que ele é regulamentado pelo Ministério da Magia, essas paradas. Não, eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Tem gente que fica falando que, tem um vira-tempo. Poderia ter usado eles pra resolver tudo. Mas, cara, se fosse o vira-tempo, seria muito chato. Tipo, iam resolver tudo. Não, e outra coisa, iam criar outros problemas. Linha do tempo não é assim, sim, não, sim. Cara. É, exatamente. Não é assim que funciona, não. Fala. E se voltar no tempo pra tentar resolver e descobrir que você foi a pessoa que fez o Voldemort virar do mal, tá ligado? Existem várias coisas. Tem um vídeo bem legal, cara, sobre vira-tempo, que é o How It Should Be Ended, que é um vídeo que é um canal no YouTube que mostra como deveria ter acabado os filmes. E o do Harry Potter, eles usam exatamente essa ideia, né? Tipo, o Snape usa o vira-tempo pra voltar. São 300 voltas, né? É, ele passa, tipo, mais de um dia girando o vira-tempo pra poder voltar na época que o do Tom Riddle, né? Que o Voldemort era uma criança e mata ele. Aí resolve tudo. É, muito aí cria o primeiro problema. Ele teria que viver tudo de novo. Exatamente. Não tem como voltar. Tem muito fã que fala. Tem muito fã que fala. Escondido. Escondido, isso mesmo. Tem muito fã que fala: se o Harry voltou no tempo pra salvar um hipogrifo, por que ele não volta pra salvar seus pais? Velho, cala a boca, para de falar bosta, sabe? É porque esse é o problema do virar tempo. Tu pode ir pra lá, mas tu não pode voltar. Tu vai ficar lá e vai viver nesse tempo. De que adianta ir salvar os pais? Ele ia continuar sendo órfão. O outro Harry, da outra linha do tempo, que vai ser criado pelos pais. Isso. Porque ele nunca ia poder falar com os pais dele. É, vão existir dois Harry. A vida dele seria mais triste ainda do que... É, porque ele ia ficar vendo ele. Nossa, porque ele ia ficar vendo outro dele sendo feliz, entendeu? Imagina isso. Seria uma tristeza, cara. Caralho, que loucura, realmente. Não gasta tempo pensando em viagem no tempo, mano. Aceita. Mas aí o que me leva a crer que, tipo, quando o efeito do vira-tempo passa, digamos assim, né? As pessoas do passado somem, eu acho. Não, porque, não. Pelo menos no filme, não, é assim. No filme, eles aparecem entrando na aula hospitalar e quando eles entram na aula hospitalar, o Harry e a Hermione do passado somem. Então, quando chegasse a hora que o Harry... Eles somem porque foram pro então, passado. Mas... O Harry, no caso, que voltaria pra salvar os seus pais, ele também seria do passado. Então o Harry do presente, que seria o Harry que agora tem pais, ele também sumiria quando chegasse a hora. Mas não, porque isso mudaria muito a linha do tempo, cara. Isso mudaria muito a linha do tempo. Não. Eu fico dois Harry Potter, porque assim, o primeiro volta pro passado porque perdeu os pais. Ele vai e salva os pais. Então, o Harry Potter que vai ser criado com os pais felizinho da vida lá, ele não vai ter necessidade de voltar no tempo. Então vão ficar dois, entendeu? Ah, entendi. Que louco. É isso mesmo, ele não ia voltar porque não ia chegar naquele momento em que ele ia, eu vou ter que voltar no tempo pra poder salvar meus pais. Nunca ia chegar nesse momento. Então ele ia viver ele ia continuar vivendo, ele não ia desaparecer. Fora que com esse tanto de tempo, o Harry, quando chegasse nessa fase, o Harry que foi pro passado ia estar muito mais velho. Sim. Ele ia tá com o dobro da idade, exatamente. Né? Do terceiro livro, cara, foram o quê? Foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia, então não teve nenhum problema. Acho que foram quatro voltas pra voltar, acho que 12 horas, uma coisa assim. Eu imagino que o Harry e a Hermione, quando voltaram, estavam mortos de cansado, porque passaram, o quê? 2 dias acordados. No mesmo dia, 2 vezes acordados. E correndo pra lá. Também... Expecto Patronum! Não sei se vocês já leram aquele livro da... Renata Ventura, Arma de Cavalo. Nunca li, mas sei que existe. Ela pediu permissão, se não me engano, pra J.K. Rowling pra publicar uma parada que é no mesmo universo de Harry Potter, que é explorando as escolas de magia no Brasil. As escolas? Tem já. Só que daí o guri mora numa favela do Rio de Janeiro e descobre que é um bruxo. Então é tipo tropa de elite de bruxo, eu acho, não sei. não é essa pegada não, mas ele tá realmente na favela que ele vê. E aí em Harry Potter a gente sabe que tem uma escola no Brasil. No quarto livro fala isso bem claro. Sim. Mas a gente só acha que é uma, e a Renata Ventura criou umas 5. Você tem muito tempo, né? Ter só um escola aqui nesse país tão grande. Mas se ela escrever alguma coisa assim, que por favor, faça no máximo 3. Tá no segundo livro. Tá no segundo livro, que é a Comissão Chapeleira. Acho que vai vir mais um e não, acaba. Pera, já tem um livro disso? Sim, já tem. Cara, o segundo... Eu achei que ela tava atrás de direitos. Ou ela escreveu sem autorização e agora tá vindo com ela. Ela pediu autorização, conseguiu e já tá no segundo livro. Vai tá escrevendo o terceiro agora. Eita, pô, que eu não sabia disso. É que nem eu disse, mano. Eu li o último e parei, tipo... Cara, anos da minha vida nisso, paro, tá bom, tá ligado? acho que eu nunca parei, cara, de acompanhar as coisas de Harry Potter. Não, é igual, sei lá... Eu não quero mais saber de Tolkien, tá ligado? Já tá bom, acabou, tchau. Teve 6 filmes, daqui tá ótimo. Daqui a 20 anos já. Eu quero ver o Silmarillion no cinema. Não, eu tá não, errado, eu não. Silmarillion é... Eu não quero ver não, mano. Se for pra adaptar igual Hobbit, eu não quero ver não. Caralho, não. Foi boa essa... Foi. Esse argumento. Não tenho argumento contra o seu. Ai, meu Deus. Então... Acho que a gente, tipo, eu queria falar um pouco dessas paradas de eventos, de pessoas que a gente conheceu por causa de Harry Potter, porque por causa do evento, desse evento que tem aqui em Teresina, eu conheci uma porrada de gente que eu não sabia que em Teresina tinha muitos fãs de Harry Potter. Eu achava que era eu e poucos retardados que tinham por aí. Isso é igual cupim, mano. Tem em todo lugar. Pois é, eu não sabia, cara. Por causa do evento, eu descobri que eu não tava sozinho aqui de fã. Então tá precisando ter um evento desse em Floripa, porque eu realmente acho que só existe eu aqui de fã. Não tem em Florianópolis um evento desse? Nunca vi na minha vida. Aqui em São Paulo, de vez em quando, tem encontros de fãs de Harry Potter. Mas o grande... Em São Paulo eu sei que tem muitos. Então, mas a grande concentração desse tipo de coisa é igual vocês me zoaram no começo, que são os eventos de anime, entendeu? Não é anime, sim, mas é aqui, tudo se junto. No evento de anime se fala de HQ, o cara faz cosplay de Iron Man, entendeu? Nos eventos de anime. Mas eu não gosto muito de ir, geralmente, porque, cara, eles são muito longos os eventos, os lugares são... Nos poucos que eu fui, a estrutura do local não era boa, então eu mesmo prefiro não, entendeu? E na época eu fui a trabalho, teve outros motivos pra ir. Acho que eu sou um nerd velho e chato mesmo, no final das contas. O Iago eu conheci na segunda edição, que foi a primeira que eu fui, do Harry Potter. Sim, sim, sim. Acho que foi isso. O Harry Potter, que é um evento que tem aqui em Teresina há quase 5 anos, foi um evento que eu conheci por causa de uma amiga minha que me convidou pra ir com ela. Eu nem sabia que existia isso. Aí eu tô indo desde o primeiro evento. E, cara, lá eu conheci muitos amigos meus de hoje em dia, como o Thiago e o pessoal lá da Sonserina, né? Que lá a gente se divide entre as casas do Harry Potter. Eu sou da Sonserina, o Thiago é da Grifinória e a gente tem amigo em todas as casas, praticamente. E essa parada das casas é interessante, que a gente faz uns mini-eventos entre só o pessoal das mesmas casas. Sim, sim, sim. Tipo, nós da Sonserina a gente tem as nossas festas que a gente sempre faz no sítio. Caralho, que doido. Sim, bem da hora. Tipo, e tem várias brincadeiras que é relacionadas a Harry Potter. Tipo, na última festa que teve, era a brincadeira se chamava Academias Profecias. Que era uma brincadeira que a gente tinha que ficar procurando as profecias relacionadas ao Voldemort. No final das contas, todo mundo ganhou uma esfera lá com uma profecia pra cada um. Tipo, aqui, a galera daqui, eu não sei como é nos outros locais do Brasil, mas o pessoal daqui de Teresina, eles são muito envolvidos mesmo com o universo do Harry Potter. O pessoal vive mesmo. Eu pensava que por ser aqui em Teresina, nos outros lugares, devia ter aos montes, tá ligado? Não, sim, não sim. É impressionante aqui como o pessoal se envolve com Harry Potter aqui em Teresina. Inclusive, o Alisson, ele conseguiu fazer o primeiro time de quadribol oficial. Sim, daqui de Teresina, né? Ele não foi pra frente, mas por algum tempo, eu até tava no time. A gente era o único do Norte e Nordeste que era um time oficial. Acho que no Brasil tinha uns 7. O principal era o Rio Ravens, lá do Rio de Janeiro. A gente recebeu convite pra jogar lá e tal, mas... Caralho, vocês iam jogar lá no Rio de Janeiro? Se a gente conseguisse ir, a gente ia jogar lá no campeonato deles. Ia juntar vários estados e cidades. Enfim, era só pra mostrar pra galera, se a galera quiser comentar se tem algum evento de Harry Potter na sua cidade, se tem alguma coisa desse tipo, que não seja evento de anime, você comenta aqui pra... Vai ver que tem alguém esperando achar na cidade um evento desse tipo pra falar sobre Harry Potter, acho importantíssimo. Tipo, eu queria algum dia, assim, usar da minha possível popularidade no mundo de Harry Potter, que, tipo, pra quem não tá ligado, meu canal no YouTube tá com 3.200 inscritos já. Então, tipo, se algum dia eu puder ter mais, eu queria criar um evento aqui pra Florianópolis, porque realmente não existe aqui. Ou se existe, é muito bem escondido, assim, e eu nunca vi, sabe? Aí eu queria algum dia usar dessa possível popularidade que eu possa vir a ter algum dia pra criar esse evento e juntar os fãs, sabe? Porque eu sinto muita... Não vou nem dizer falta, porque eu nunca nem vi como é que é, então não tem como sentir falta do que eu não conheço. Mas eu tenho muita vontade, porque eu realmente vejo outros lugares assim fazendo, igual vocês estão falando aí de Teresina e tal. Porra, parece ser muito da hora, sabe? E aqui não tem, apenas isso. Cara, aqui começou com quatro amigos que se juntaram pra fazer uma coisa, tipo, era como o primeiro evento, era só uma reunião, que apareceu gente que eles não sabiam de onde vieram essas pessoas. Então, cara, eles deixaram público na rede social, no Facebook, coisa assim, né? Sim. Eu mesmo sabia, cara. Eu fui assim, foi uma amiga minha que me chamou, tá ligado? Tipo, e o interessante é que esse pessoal, os organizadores originais, né, que se chamavam os Inomináveis, eles se conheceram a maior parte numa fila do Harry Potter, na fila do último filme, da Relíquia da Morte, parte 2. Aqui tinha um fã-clube de Harry Potter para organizar a parada de fila. E aí esse pessoal dos Inomináveis se conheceu por causa disso, nas filas. E o evento é bem interessante, cara. Tipo, a galera se divide entre as casas, as quatro casas, e depois a gente participa de algumas gincanas e vai somando os pontos para no final ver qual a casa vencedora. Assim como em Hogwarts. É um dia todo para de competição, um grande Copa das Casas. Então, mas aí tem que ter uma criatividade para elaborar a tarefa e etc. Cara, eles elaboram as tarefas bem legais. Tipo, cada tarefa é relacionada a alguma cena do livro ou do filme. Sim. Tem prova de feitiço, tem prova de animais, tem prova de curiosidades, tem vários. Xadrez. Pois é, Inclusive, tem. Fala. eu sou o atual campeão de quadribol de videogame aqui. E a Sonserina é a atual campeã das casas. Tudo dá pra matar. O bom é que em quatro edições, cada casa ganhou uma. Então, esse ano vai ser o ano que a galera vai tirar sangue um dos outros. Esse ano é o ano do desempate. Tá, e É, vocês, quem vai. tipo, quando chegam no evento, escolhem de que casa quer participar ou existe algum teste, alguma coisa? Inicialmente Então. tinha um sorteio, cara. Só que a partir do terceiro evento, eles começaram a dar mais liberdade para você escolher. Tipo, se você quiser, vá com. Tem umas provas nas redes sociais, no Facebook, Sim, também tem as que provas, naturalmente. você fazia a prova, se você passasse, você poderia escolher sua casa. Tinha tanto vagas X lá. E na hora é o seguinte, tem um sorteio, mas se vê que uma casa já tem muito e tem uma que tá faltando, aí eles te mandam pra lá. Isso aí. Porra, parece ser muito legal. Parece nada, mano. Eu acho isso uma nerdagem extrema, cara. Tô Não, mas deslocado do assunto agora. é porque, como tu Cara, disse, tu acompanhou a série só, tipo, quando acabou os livros, tu parou de acompanhar 100%, sabe? A gente não, a gente que não, eu vivenciou isso sei. e até hoje. Eu não tô falando que é ruim, eu só tô falando que não que eu mesmo, como das Não, coisas que eu sou sim. fã, eu não faço isso de, por exemplo, cosplay, eu acho legal, bonito, coisa assim, mas eu não faço, entendeu? Pra tu tiver essa imagem da tua cabeça, então, tu tá imaginando mais como feira de anime. Imagina mais pra Comic Con do que pra evento de anime. Mesma coisa É uma pra coisa mim. muito mais. Caralho, tu... então, não, não, então esquece. O evento não é pra você mesmo. Cara, no começo, quando a primeira vez que eu fui, eu também meio que eu tinha uma impressão. Tipo, cara, eu cheguei assim e pensei, cara, esse evento não vai ser tão divertido como eu acho que vai ser. Ser meio chato. Só que eu acabei me divertindo, porque, cara, tem as gincanas que são muito legais, muito divertidas, dá pra tu rir muito da galera lá. Tu passa por situações muito engraçadas. Aí, tipo, sei lá, só tu indo mesmo no evento pra tu poder entender. Tá, Participando e qual que ganhando dia eu vou em um tipo só isso. pra. Qual que dia eu Tá vou em um bom. pra não pra poder falar mal com propriedade, né? Igual o nosso comentarista. Ah, que nem o carinha lá do blog. Expecto Eu tenho outra coisa mais interessante pra falar. Patronum! É Emma Watson. Também, envolve ela. Envolve ela. Pois? Envolve todos os outros, Manda aí. ela e as outras amigas também. Vocês não acham que todos os sete livros, pegando essa idade dos 11 aos 17, 18 anos, de todos os personagens, o máximo que ter rolado foram alguns beijinhos esporádicos? Prende um monte de adolescente no lugar pra você ver o que acontece. Metade sai grávida ali, cara. Então, cara, tem que entender que Eita. também é parado de escola, colégio interno mais rígido, ainda em inglês. Cara, Mas ei, tem Thiago, um mas inspetor, calma. mano. Olha o tanto de coisa que eles fazem escondido, velho. Mas tem a sala É. precisa também, cara. É, a Tu sala acha que nunca rolou precisa nada já na sala? deve A ter sala virado um precisa. motel. Tu acha que nunca rolou nada na sala precisa, cara? A sala Com precisa certeza deve rolou, ter cara. virado um motel hoje. Não só a sala precisa, com o mapa do Maroto dá pra saber quem tá chegando. Mas Todos. o mapa do Maroto só o Harry tem. Sim, mas isso pro Harry mesmo eu tô falando. Mas Ah, aí pros sim. outros também, cara, todos eles conseguem aprontar um monte de coisa sozinho. Tem vários banheirões lá. As próprias casas, cada casa é um dormitório gigante lá. Tudo bem que é separado, dormitório das garotas dos garotos, mas não tem ninguém Mas a vigiando comunal lá, é. A entendeu? comunal é. Você Não, raramente vê um professor na comunal. mas os meninos não conseguem entrar no dormitório das meninas, porque quando eles vão subir a escada vira um escorregador. Ah, pode crer. Acho que cada casa muda, acontece uma coisa, né? Quando tem. Mas as meninas ainda podem ir dos meninos. É, as meninas podem ir dos meninos, né? Porque o Harry tá lá desmaiado na cama, a Hermione vai lá visitar ele. E por que não homossexualismo em Hogwarts, né? Ali, ó, o Rony e o Harry no mesmo dormitório ali, nunca sabe. Ô, o Fred e Jorge, eles tinham o mapa do Maroto antes, eles viam que o Rony dormia todo dia com o Peter Pettigrew e não falava nada, tá ligado? Mas a J.K. já respondeu isso em uma entrevista. Ela falou que o Fred e o Jorge não tinham tempo pra ficar analisando o que, que o irmão dele tava fazendo. Eles só queriam. Eles só usavam o mapa pra, tipo, realmente ver se tinha professor vindo e tal. Mas mesmo assim, é uma parada não me convence. Meio estranha. Não me convence. É, eu também. Tipo, irmão mais novo. Irmão mais novo serve pra você aloprar, pô. É porque, tipo, você imagina, eu tenho um mapa que eu posso ver qualquer coisa. Você não vai passar pelo menos algum tempo do teu dia olhando pra essa parada, olhando tudo. Mas sei lá, de noite, de vez em quando eu ia olhar lá, tá ligado? Dá uma olhada, não tem nada pra fazer. É, exatamente. Não tem internet, não dá pra abrir o Instagram, o Twitter, nada, porque é o mapa do Maroto. Vai que você descobre, tipo, que professor tem caso com que professor, entendeu? Tipo, lembra aqui nos créditos do terceiro filme. É, mostra um casal. Os pezinhos lá. Alguém foi mandado embora depois desse filme. Expecto Patronum! É do Animais Fantásticos, é o seguinte, porque o livro ele começa com o prólogo do Dumbledore. Então, sim, acho que ele vai aparecer no filme. Ele é mais jovem. Cara, eu tenho uma teoria muito doida aí que ela passou pela minha cabeça, mas acho muito improvável que aconteça, mas seria muito legal. Mas compartilha com a gente. Não, falarei. Então, no filme de Prisioneiro de Azkaban, quando o Fred e o Jorge mostram o mapa lá pro Harry e tal, aparece o nome do Newt Scamander em Hogwarts. Então seria muito legal se eles fizessem um link assim, tipo, nesse dia o Newt foi em Hogwarts e tal. Não sei, sabe? Mas certeza que vai ter Hogwarts. O Newt em Hogwarts e tal. Ele se formou lá, né? Então, certeza que vai ter ele voltando lá pra fazer alguma pesquisa ou consultando o Dumbledore, alguma coisa assim. Nossa, seria interessante isso. Uma coisa interessante de falar também sobre o possível ator do Newt e tal, é que a Evanna Lynch, né, que é a atriz que fez a Luna Lovegood, recentemente ela deu uma entrevista falando o ator que ela gostaria que interpretasse o Newt. Eu vou mandar o link aqui, aí vocês colocam aí nos comentários e tal. Beleza. É um cara que, pô, tipo, olhando pra ele assim, realmente ele aparenta ser um cara que saberia fazer o Newt ou não, sabe? Ou não, porque a gente não conhece nada da personalidade do Newt, mas pelo menos olhando assim, tipo, a cara dele, eu fui com a cara dele, assim, parece ser legal. O nome dele é... deixa eu ver, cadê? Luke Newberry. Como que é o nome do autor? Luke Newberry. Ele não é conhecido, eu acho, mas... sei lá, Harry Potter tem mania de colocar uns atores meio coadjuvantes, assim, então talvez... Então, o elenco adulto é consagrado, né? Tipo, as crianças e tal. Sim. Harry Potter foi responsável por mostrar muita gente nova. Sim. Foi, tá revelando atores muito bons aí. Cara... esse ator era o jeito mais ou menos que eu imaginava o Voldemort criança, velho. Caralho. É o jeito que eu imaginava. Ah, uma coisa interessante A expressão facial, assim, sabe? Talvez. Uma coisa interessante de se falar é que ele foi o ator escalado pra interpretar o Ted Lupin no epílogo, o filho da Tonks e do Lupin, no caso. Só que daí, no fim, ele acabou sendo cortado e tal, mas ele realmente tava escalado pra interpretar o Ted. E foi aí que a Evanna conheceu ele. Obrigado. Sim, aí vai ser um, tipo, eu imagino que seja um filme meio aventura. Dele indo pros lugares. É, com certeza. Seria muito da hora ver habita. Ele de dragões lá. Cara, ele tem... com essas criaturas, de fazer novas descobertas. Eles têm um material muito foda em mãos, tá ligado? Fazer um filme ruim disso vai ser muito difícil, assim. Tipo, ainda mais com a J.K. sendo, tipo, meio que co-produtora ali, roteirista e tal. Ela não vai deixar fazer ele cagar. E roteirista. Sim. É. Não tem como dar merda uma coisa dessa. Espero que não, tem. Cara. Eu só não curti a escolha do diretor, cara. Eu não quero muito, porém, é a vida. Eu tava torcendo pra ser o Cuarón. Na época que eles divulgaram essa fanart, eu postei no meu Facebook um Twitter fake da Warner Bros. Falando, e postei em inglês, que já tinha escalado o ator que seria Nick Scamander no Animais Fantásticos e Onde Habitam. Aí Nicolas Cage foi escalado. Aí o cara, velho, a rede de comentários que aconteceu na minha timeline. Tchau, onde é que tu viu isso? Nicolas Cage, puta que pariu, esses caras tão malucos, velho. Nicolas Cage é muito ruim. Aí, caralho, Nicolas Cage é muito bom, ele vai ser muito foda, não sei o quê. Eu assisti ele em como é que é o nome lá do filme? Tio da Guerra. O Nicolas Cage, ele faz bem alguns tipos de papéis só. Ou papel de com, eu esqueci em português, do overacting, tá ligado? Que ele sai berrando tudo, psicopata total, ou papel que ele não tem expressão nenhuma, que é meio psicopata também, ele só faz um papel bem assim. Ele é dos extremos, cara. Ele faz muito filme durante o ano. Você assistir ele em Outra Face, cara, você vê que a atuação é ótima, entendeu? Tanto dele quanto do John Travolta, que eu nem gosto do John Travolta, tá ligado? Ah, sim, é muito bom. O Senhor das Armas, que em inglês é assim, o Senhor da Guerra, ele também tá muito foda, cara. E o que ele ganhou... E ele tem um Oscar, cara. Quando ele fez um Alcoólatra lá no... É, sim, eles ganham Oscar sempre pelos filmes menos conhecidos, tá ligado? Senhor das Armas é muito foda, cara. Pra quem nunca assistiu, sim, é muito recomendo. Bom mesmo. E vocês sabem que ele é sobrinho do Scorsese, né? Do Coppola, do Coppola. Desculpa. Coppola. Vocês sabem que ele é sobrinho do Coppola. Deixa eu repetir pra edição pra fingir que eu não errei. Vocês sabem que ele é surgiu do Coppola, né? Surgiu. Não sabia não, cara. Ele tirou o sobrenome pra poder não ficarem comparando ou esperando demais dele, tá ligado? Mas não é por isso também. Outro motivo do nome ser Cage é porque ele é fã do Luke Cage, personagem dos quadrinhos. Sim. Foi uma coisa puxar a outra. Ele precisava de um outro nome. É, igual o Charlie Sheen, ele tirou, eu acho que Esteves, do sobrenome dele, pra tirar aquele estigma de ator mexicano, entendeu? Mas ele já também não tem Charlie, se eu não me engano. O nome dele não tem nem Charlie, nem Sheen. Ele é Carlos. Eu pensava que era... É Carlos Esteves. Ele só fez traduzir o nome de Carlos pra Charlie. Ele tirou o Esteves pra não ter parentesco com a Adriana Esteves, então... a atriz. Caralho. Expecto! Patronum! Tanto que eu demorei a descobrir que o Charlie Sheen é irmão do Emílio Esteves, tá ligado? Você olha a cara dos dois e é a mesma cara, só que eu não tinha me tocado. É Emílio Esteves que fez o Super Patos. Eu adorava esse filme, mano. Caralho, não quis saber. Eu achava que era o Michael J. Fox, não sei porquê, eu assisti criança, tá ligado? Eu confundia todos os atores. Mas é o Emílio Esteves, irmão do Charlie Sheen. Hoje a gente teve aqui Iaco e Rafael, como sempre, a equipe do Blog Meia Hora. E a gente tá com um convidado aqui, que foi o Renier, falou muito bem sobre as experiências dele, que ele tem ele é o Renier do canal Expresso Volga. Primeiramente eu agradeço aí pelo convite, galera. Eu curto muito me reunir com pessoas pra conversar sobre a coisa que eu mais gosto da minha vida, que sem dúvida nenhuma é Harry Potter. Então valeu aí pelo convite, quem ficou interessado aí pelo canal, ele chama Expresso de Hogwarts, é só procurar lá no YouTube que vai aparecer. Eu faço vídeos apenas sobre Harry Potter, de vez em quando eu dou uma escapada, faço alguns vídeos sobre outra coisa, mas o conteúdo geral do canal é aí sobre Harry Potter. Tem episódios muito especiais aí, episódio especial falando sobre os marotos, episódio especial comentando cada filme, contando algumas curiosidades e tudo mais. Então é um apanhado geral aí do mundo de Harry Potter pra quem realmente se interessa. Pode achar lá que vai estar lá e é bem da hora. Eu gostaria que as pessoas assistissem e me mandassem o feedback pra dizer o que elas acharam depois, beleza? E o Renier pediu pra não ver os primeiros vídeos, tá bom? Justamente, exatamente. Oi, o Rafael e Iago, o pessoal já conhece aqui dos primeiros episódios, a gente já é de casa, né? Eu não vou me apresentar não, mano. Tô só não, no começo. Não. Eles que se virem aí, meu nome tá lá, ó. Editor, pá. Essa parte da apresentação deixa pra lá. Siga-nos no Twitter, acompanhe nossa página no Facebook. Se tiver alguma sugestão, opinião que você queira dar, é só enviar um e-mail pro unrealhora@gmail.com. E é links isso aí. Links na descrição. E quem seguir no Twitter ganha uma paçoca. Na cara. Uma paçocada. Caso você tenha algum problema pra baixar o episódio, pra dar play online ou pra seguir o feed, coisa assim, por favor, mande o como você está acessando o dispositivo e que tipo de problema, e se você consegue baixar, a qual velocidade você consegue. Pra gente poder ver uma alternativa de um servidor melhor, alguma coisa assim, pra hospedar nossos podcasts. É um real agora. E pessoas que conhecemos por causa de Harry Potter. Acho que eu não vou começar essa não, vou deixar... Não, eu não tenho que falar disso, tá ligado? Eu também não. E outra... Há muito tempo, mas eu nunca conheci ninguém por causa de Harry Potter. Não, e outra coisa, não adianta você falar o nome da pessoa aqui. É verdade. É tipo, eu conheci o João Pedro, meu grande amigo, tá ligado? Não. É um real agora. E quantos anos você tem, Iago? Eu tenho 22, cara. E aqui, você tinha quanto? 22. Não, 21. 21. Tem cara de 14 anos essa foto, mano.